CDs. Pegada de menino, com Duda Almeida e Nicole Martins. Eu te ver, eu te dar like. Não tá visualizando sua saudade. Não tá visualizando sua saudade. Eu tô na cachaça que você bebe. Eu tô na cama que você deita. E não vai me esquecer, aceita. E não vai me esquecer, aceita. Você tá atuando tão mal nessa superação digital. Eu tô na cachaça que você bebe. Eu tô na cama.